Linha de Frente. E no programa de hoje, um dos assuntos principais será o Dia das Mães. Claro, né? Afinal, amanhã, domingão, é dia de homenagear a mãe. E se eu já não falar disso hoje, né? Ela aparece aqui no estúdio, com certeza, me bate com cinta, porque mesmo marmanjo e barbado, assim são as coisas, né? Vai dizer que com você não é assim também, não é? Poxa vida, hein? Mas falando sério agora, eu vou abrir espaço na nossa linha de frente para que ele, uma das vozes mais respeitadas aqui da fronteira, né, faça uma merecida homenagem às mães e uma importante reflexão sobre essa data também. O sociólogo José Afonso de Oliveira, mais conhecido como Professor Afonso, que participa todas as semanas com comentários no programa Transnotícias, das 7 às 8 da manhã. Acompanhe o que ele disse. Comemorar o Dia das Mães é alguma coisa muito, mas muito significativa e muito importante. Em que pese que o comércio, e isso realmente não é tão mal assim, tem um lucro bastante considerado no Dia das Mães, ou nas vésperas do Dia das Mães, isso é uma parte. O Dia das Mães tem um outro significado. O significado do sentido da feminilidade no mundo. O mundo é muito, graças a Deus, feminino. A sensibilidade, a doçura, a alegria, o carinho, isso é feminino. E isso todos nós, seres humanos, temos, mais ou menos aguçados. Mas todos nós temos uma certeza: nascemos todos de uma mulher. Isso tem uma importância sublime na vida de cada ser humano. Durante pelo menos 9 meses, essa mulher nos tratou com todo o carinho, com toda a bondade, com toda a beleza e muito mais do que isso, com todo o risco que isso representa para a mãe. Por isso, comemorar o Dia das Mães é reviver tudo isso. Mais ainda felizes aqueles que ainda têm mães, mas todos nos lembramos das nossas mães nesse dia com imensa saudade, com grande, mas grande gratidão e enorme felicidade. Não há nada no mundo que compare esse sentimento, essa perspectiva com qualquer outra coisa no mundo. Mais do que dar presentes à mãe, e olha que ela merece, é o carinho, é o beijo, é a delicadeza que conta neste dia. E para aquelas mães que já partiram das nossas vidas, é aquele sentimento de carinho que nós conservamos na vida. Parabéns às mulheres, parabéns a elas que são únicas, capazes de serem mães. Comentário do sociólogo José Afonso de Oliveira, o Professor Afonso, veiculado originalmente na edição de ontem do programa Transnotícias, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. E a propósito, hein, você que não acessou o Facebook ou não ouviu a rádio ontem, né, na hora do almoço, saiu ontem aí o resultado da promoção especial Transamérica Miss Rose do Shopping Paris, em Ciudad del Este, no Paraguai, valendo um kit todo especial com produtos de beleza para o Dia das Mães. E quem faturou foi a Célia Friedrich, ela que participou através do Facebook Transamérica Foz. Ontem mesmo já veio buscar aqui à tarde, né, tem a foto lá no nosso Facebook. Parabéns a Célia e obrigado aí a todas e todos que participaram. Vamos de música agora? Fronte Transamérica, até meio-dia.